8:13 aqui em Foz do Iguaçu e hoje é quinta-feira, dia de café com a CBN aqui em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Nosso convidado na edição de hoje do café é o superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e também presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola. Bom dia, Piola. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Primeira vez no café, né? E nessa entrevista, juntamente comigo, está também Hélio Eduardo Lucas, comentarista político aqui da CBN. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Piola. Nosso diretor-geral, como de hábito, sentado aqui conosco à mesa, doutor Joma. O Piola dispensa maiores comentários, que é uma pessoa extremamente conhecida nos meios aqui empresariais, políticos da região. Queremos agradecer, Piola, você estar aqui conosco. Na sequência, nós vamos lhe fazer algumas perguntas. Guilherme. Vamos lá, começando essa entrevista no dia de hoje. Temos, inclusive, quando falamos com o Piola, um dos temas mais comuns, inclusive, é a questão do aeroporto direto ali no projeto do Fundo Iguaçu. E duas notícias positivas aqui para Foz do Iguaçu. A primeira é a questão da BR-469, né, que teremos uma duplicação. E também, este projeto elaborado pelo Fundo Iguaçu foi aceito, terá andamento para que nosso aeroporto seja transformado num hub regional no prazo mais breve possível? Então, semana passada nós demos um passo importante com a Infraero nessa parceria que nós firmamos em maio do ano passado, que foi para realizar o plano diretor do aeroporto. Entregamos o plano diretor concluído, são 7 cadernos, mais um relatório final e mais um relatório síntese. Esse relatório síntese agora segue para a ANAC, juntamente com o decreto de utilidade pública da área que é necessária para a futura expansão do aeroporto. Decreto este que foi assinado pelo prefeito Reni Pereira. Tinha sido divulgado anteriormente que seria pelo governo do Estado. O governo do Estado teve impedimentos lá e o nosso prefeito acabou assinando esse decreto. Depois ele vai contar com o apoio do governo estadual para a desapropriação. São duas etapas, né? Então, o relatório síntese e o decreto vão para a Agência Nacional de Aviação Civil para aprovação e, paralelamente a isso, nós já assumimos um novo desafio, que é a elaboração dos projetos, as sondagens, levantamentos topográficos e os projetos básicos e executivos para a construção de uma nova pista de pouso e decolagem. Uma pista de 3 mil metros por 45 de largura, uma pista que vai permitir voos diretos, sem escala, para Estados Unidos, para a Europa, para o Caribe, enfim, vai ser a internacionalização de fato do nosso aeroporto. E, no caso da 469, o nosso diretor-geral de Itaipu, Jorge Samek, esteve em Brasília anteontem, entregando para o diretor-geral do DENIT uma carta proposta do Fundo Iguaçu, na qual a gente se compromete a firmar um compromisso com o DENIT de elaboração dos projetos também necessários para licitar a obra de duplicação da rodovia das Cataratas do Trevo da Argentina até o portão do Parque Nacional do Iguaçu. Mas não é uma simples duplicação, não. É transformar aquilo numa belíssima avenida turística, como se fosse uma extensão da Avenida das Cataratas, mas com paisagismo, com ciclovia, com iluminação, com as interseções, com pontes, com viaduto para o aeroporto, enfim, para ser um cartão postal da nossa cidade, para quem visita as cataratas e para quem chega no aeroporto, para quem vai ao centro de convenções. Afinal, a rodovia é o único acesso que nós temos às cataratas do Iguaçu, é o único acesso que nós temos ao aeroporto e também ao centro de convenções. Ô, Piola, muito bem, só para fechar esse assunto da 469, nós sabemos que toda obra pública federal, né, seja do município, estado ou município, ela só pode sair se sair o dinheiro, né, o recurso. E está previsto no orçamento da União, tem dinheiro o DENIT para liberar essa obra no orçamento? Vai ser incluída essa obra no orçamento do próximo ano do DENIT e do governo federal, no programa de aceleração do crescimento. O primeiro passo para você incluir uma obra dessas no orçamento é você ter projeto, né? E hoje em dia, um projeto desse porte, os órgãos públicos levam muito tempo. A Lei 8666, ela dificulta muito para o setor público a contratação de projetos. Eu diria que hoje um dos maiores entraves para a melhoria da infraestrutura do país está nessa fase de projetos, né? Projeto arquitetônico, projetos de engenharia, que você tem que licitar, e hoje é muito complexo você licitar um projeto, porque você está licitando ideias, você está licitando criatividade. E os órgãos públicos têm tido uma tremenda dificuldade em fazer isso, né? Nós mesmo lá na Itaipu temos dificuldade para a contratação de projeto. A prefeitura tem dificuldade, o governo estadual tem, o governo federal também. Então, pelo Fundo Iguaçu, nós teremos condições de fazer em 6 meses o que o DENIT levaria alguns anos, né? Eu diria que levaria, no mínimo, uns 2-3 anos para fazer um projeto desse. Piola, agora vamos falar um pouquinho da Estrada do Colono. Voltou nas últimas horas aí, nos últimos dias, voltou a discussão sobre a necessidade ou não de abrir aquela estrada ali. Que eu queria saber, o Fundo Iguaçu, que você representa, o que que tem a dizer sobre essa questão da Estrada do Colono? Vocês é contra? Estão falando sobre uma estrada parque, que seria mais ou menos uma alternativa, enfim, o que é que o Fundo Iguaçu tem a dizer sobre essa discussão da possibilidade da volta da estrada? Nós temos defendido, não só no caso do turismo aqui no Parque Nacional do Iguaçu, do acesso de veículos ao parque, mas isso vale também para a Estrada do Colono, que nós temos que discutir um novo plano de manejo, a reformulação desse plano de manejo, que ele é anterior à nova legislação que definiu o sistema das unidades de conservação, é anterior a esse novo Código Florestal que foi aprovado recentemente, ele é anterior à nova instrução normativa do próprio ICMBio, que estabelece parâmetros para os novos planos diretores. Ou seja, à luz da nova legislação ambiental, nós temos que elaborar um novo plano diretor e tratar de acessibilidade, mobilidade sustentável, matriz energética do parque, enfim, trazer essa discussão sobre a sustentabilidade do parque para esse novo plano de manejo, né? O que acontece é que esse plano de manejo hoje não leva em consideração a vizinhança ao Parque Nacional do Iguaçu, a vizinhança que compreende todos os municípios lindeiros ao parque, não leva em consideração o turismo, porque ele trata com viés tecnocrático e até mesmo ideológico a questão ambiental, né? E eu acho que os tempos mudaram. Houve recentemente, a Unesco organizou um evento na Índia para discutir os futuros dos parques ambientais, principalmente dos patrimônios naturais da humanidade. E uma questão que foi colocada lá, Lucas, é que esses parques não devem ficar só sob domínio público, eles não são intocáveis. O segredo para conservação deles, para preservação desses parques, é o envolvimento da comunidade, né? Onde tem comunidade envolvida, participando, né, esses parques têm grandes chances de permanecerem vivos, enfim, para sempre. Mas quando não tem envolvimento da comunidade, quando tem conflito com a comunidade, foco permanente de conflito, como é o caso da Estrada do Colono, que a comunidade não está satisfeita com o fechamento da estrada. Era uma estrada histórica, né, que servia de passagem para os pioneiros e para os moradores da região do sudoeste do Paraná, fazendo essa ligação com o oeste, né? Então, o que acontece? É uma forma de resgatar esse passado, esse vínculo que se quebrou, esse elo histórico que se quebrou, né? Uma estrada parque moderna, respeitando o meio ambiente, eu não vejo problemas. Assim como não vejo problemas também que tenhamos no futuro uma mobilidade sustentável no Parque Nacional do Iguaçu para garantir o atendimento do nosso receptivo turístico nacional e internacional, que precisa fazer um atendimento de qualidade para os turistas que, às vezes, atravessam um oceano, vêm lá de outros continentes para conhecer as cataratas, que são uma das maravilhas da natureza. E essas pessoas têm que ter o direito de optar também, os brasileiros, os estrangeiros, se querem um transporte privativo, se querem entrar de van, de carro privativo ou de ônibus dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né? Tivemos nesta semana, mais uma vez, a notícia de que a licitação da segunda ponte entre Brasil e Paraguai enfrentou problemas e o processo novamente atrasou. Itaipu Binacional tem um projeto relacionado à fronteira entre Brasil e Paraguai, que é o projeto Beira Foz, de recuperação também dessa área marginal, a área ribeirinha do Rio Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. Como é que podemos harmonizar todos esses planos, projeto Beira Foz, Segunda Ponte, enfim, os anseios da comunidade, para realmente devolver a população de Foz do Iguaçu e a população de Ciudad del Este e Presidente Franco à barranca do Rio Paraná como um local ali de até grande atração nessas cidades? Lucas, eu entendo que o Beira Foz ele deve ser executado por etapas, né? Nós temos que pegar e resolver o caso do Marco das Três Fronteiras, que é emblemático. O prefeito Reni Pereira está articulando com o governo estadual uma transferência do espaço das Américas para a prefeitura. Aí nós vamos juntar com o Marco das Três Fronteiras. Tem um problema de posse ali que está sendo discutido já em segunda instância no judiciário, e é importante que essa questão esteja resolvida. Se terá o município que indenizar a pessoa que está lá, a poceira que está lá na área do Marco, ou não, né? Para que possamos, na sequência, montar um edital e fazer ali uma parceria público-privada, com passeios de barco subindo Iguaçu até as cataratas, passeios de barco subindo o Rio Paraná até Itaipu, ocupando turisticamente os dois rios. Temos que ir resolvendo por etapas. Depois você pega, faz o Parque do Boici, o Parque do Monjolo, tem que fazer a realocação do Jupira, tem que fazer no futuro o calçadão do Jupira, saindo a segunda ponte. Eu acredito que o DENIT, em mais 90 dias, no máximo, ele vai ter que refazer agora os cálculos para ver se foi ele que errou ou são as empresas que estão elevando o valor máximo que o DENIT se propunha a pagar pela obra da segunda ponte. Mas eu creio que em 2-3 meses isso estará resolvido. Enquanto se constrói a segunda ponte, quando termina a segunda ponte, aí a gente revitaliza a Ponte da Amizade, que deve passar a servir para veículos de passeio, pequenos veículos, e para pedestres, né? Eu acredito que nós temos que aproveitar exemplos de São Paulo e Rio de Janeiro, de emissão de certificados de aumento de potencial construtivo, que estão sendo usados para o porto, né, para revitalizar o porto do Rio de Janeiro. É o Porto Maravilha, o nome do projeto. São Paulo usou essa questão dos títulos, da emissão dos títulos de potencial construtivo, também para recuperar a Faria Lima e também para o projeto Água Espraiada. Eu acredito que é um instrumento que existe hoje, que a prefeitura pode usar, trabalhar com zoneamentos diferenciados, lei de solo criado, aumento potencial construtivo e tudo mais, para atrair a iniciativa privada também para esse projeto do Beira Foz. Piola, vamos aqui, o tempo está terminando. O senhor criou com o Fundo Iguaçu, que é um grande instrumento, né, captador de recursos para divulgação do destino Foz. É a proposta do Fundo Iguaçu e nos parece que vem caminhando muito bem, com bons resultados. E aonde fica o Convention and Visitor Bureau, que também, antes de vir o Fundo Iguaçu, tinha essa mesma proposta, né? Um órgão que foi fundado, quer dizer, na verdade ele já existia no Brasil, trouxemos para cá, há mais de 10 anos atrás, o Fundo Iguaçu, que tem também essa mesma proposta. Como é que está a convivência desses dois órgãos? O Visitors Bureau e o seu órgão que o senhor dirige? Não existem conflitos entre uma instituição e outra. O fundo tem um objetivo muito claro, né? É fortalecer o destino, investir em melhorias de infraestrutura, em projetos estruturantes para o destino, é ajudar a promover a imagem, a boa imagem do destino Iguaçu, né? É um fundo de natureza privada, né? É gerido por um comitê gestor. Todas as decisões são tomadas em Assembleia Geral. O plano de aplicação dos recursos é decidido em Assembleia Geral também. Ele é diferente do Convention Bureau. Qual é o papel do Convention Bureau? É reunir o setor privado, é uma entidade que agrega o setor privado e tem como natureza captação de eventos, né? E fazer um trabalho de relacionamento, né, com o mercado turístico, né, com o mercado turístico nacional e internacional. Então, são objetivos diferentes, né, estatutariamente, um não interfere no outro. Nós temos uma parceria com o Convention Bureau para não criar toda uma estrutura operacional, administrativa, no fundo. Quem presta esse atendimento para o Fundo Iguaçu, digamos assim, nós terceirizamos todos os serviços administrativos nossos para o Convention Bureau. Então, nós usamos a mesma secretaria do Convention Bureau, usamos os mesmos espaços, os mesmos equipamentos. Nós compartilhamos esses espaços justamente para otimizar os recursos, né, tanto do Convention Bureau, porque são recursos da hotelaria, da gastronomia, das agências de viagens e tudo mais, dos associados, são mais de 150 associados, e também para otimizar os recursos do Fundo Iguaçu. Né? Eu diria para você, sem sombra de dúvidas, não há absolutamente nenhum conflito de interesses entre as duas instituições. O fundo tem um papel estratégico e o Convention Bureau exerce um papel operacional, e ele faz esse trabalho com os canais de distribuição, com os decision makers, né, na captação de eventos para a nossa cidade. Ele interage com o mercado. O fundo não. O fundo interage institucionalmente com instituições como Infraero, DENIT, ICMBio, Itaipu, Prefeitura, Governo Federal, mas ele não entra nessas ações específicas de mercado. Nós temos que ir na sequência agora ao repórter CBN em rede nacional. Recebemos aqui, neste café com a CBN, o Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e também presidente do Fundo Iguaçu. Antes de mais nada, Piola, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Lucas. Obrigado, Joma, pelo convite. Na verdade, não é um café, é um banquete, né? Um breakfast, né? Estamos à disposição lá na Itaipu, da CBN, de todos os ouvintes, para tirar qualquer dúvida sobre essas ações que estão em andamento, que tem parceria do Fundo Iguaçu, envolvimento de Itaipu. Muito obrigado aí pelo convite, né? E as portas nossas estão abertas aí para vocês e para todos os ouvintes da CBN. E essa conversa estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br, e também daqui a pouco o L. Eduardo Lucas, no comentário dele, traremos aí uma reprise deste momento aqui nas ondas da Rádio Que Toca Notícia. Lembrando que daqui a pouco também, 9 horas da manhã, voltamos em definitivo com as informações aqui de Foz do Iguaçu e da Tríplice Fronteira. Vamos agora ao repórter CBN em rede nacional.